nariz. Ninguém quer te ver contente. Todo mundo quer que você quebre os dentes. Ninguém quer te ver com alegria. Pra muita gente isso é a morte. Vocês viram a mulher do Onofre. Ninguém quer te ver com grana. Tapinha nas costas, você cai com a cara na lama. Ninguém quer te ver com paz. Beijou na frente e vomitou por trás. A gente faz letra infantil. Vai pra puta que eu pari. Vai pra puta que eu pari. Não se meta na vida do outro. Você é um espírito de porco. A sua cabeça é oca. A sua memória é foca. Three, four!